Fox apresenta o que toca em toda a periferia do Brasil. Fife, fife, quando eu escutei um tiro de oitão, quase que eu levei. Senti na minha carne a bala entrar, mas foi só um vacilo, ela passou de cá. Eu ando assustado, assim não se faz. Tem alguém me seguindo, é só a sombra por trás. Eu não posso assustar, Jesus está comigo. Não posso vacilar, pois eu tenho um inimigo. Minha vida está em um jogo outra vez. Estou com muito medo, não é a primeira vez. Da solta eu escapei, foi pura sorte, eu quero viver. Tenho medo da morte, meu pai me ajude, eu não posso parar. Tem alguém me seguindo, mas eu vou continuar. Pife, pafe, achei que perdi. Os seus olhos brilharam, mas eu posso seguir. Pife, pafe, achei que perdi. Os seus olhos brilharam, mas eu posso seguir. Pife, pafe, achei que perdi. Os seus olhos brilharam, mas eu posso seguir. É a minha vez, o jogo eu vou abrir. Brinquei com os camaradas e eles estão atrás de mim. Eu não posso vacilar, assim não se faz. Carrego 3-8 e te pego por trás. O primeiro foi fácil, sua morte não viu. Estava dormindo, seus olhos abriu. O segundo talvez, não sei como é que é. Às vezes leva um tiro, deitado em pé. Não sei, tenho que escolher qual a melhor hora pro safado morrer. Ele tá ligado, eu não posso vacilar. A regra é esta, morrer ou matar. A hora tá chegando, eu não posso correr. Carrego 3-8, tô esperando você. A hora tá chegando e como disse o Jamaica, tô só observando. O movimento aqui do lado está se fechando. Pife, pafe, o tempo tá fechando. Finalmente a gente está se encontrando. Pife, pafe, o tempo tá fechando. Finalmente a gente está se encontrando. Pife, pafe, o tempo tá fechando. Finalmente a gente está se encontrando. De longe eu vejo a cara do safado, então está na mão, já está engatilhado. Dou um passo à frente e ele também. Pra aquele que morreu, um abraço, um amém. Vejo o brilho de sua arma cromada. Pensa que é o bom, então vem. Me mata, talvez esteja em desvantagem. Talvez possa morrer. A passagem do inferno foi dada a você. A vida é um jogo sem nenhuma regra. Se ficar brincando, ele vem e te pega. Chega de brincadeira, chega de afoito. Eu quero nota 10, não quero nota 8. Eu tenho muita fé e Jesus vai me ajudar. Então eu vou pra frente, ninguém vai me parar. Pife, pafe, o vencedor fui eu. E no jogo da vida foi ele quem perdeu. Pife, pafe, o vencedor fui eu. E no jogo da vida foi ele quem perdeu. Pife, pafe, o vencedor fui eu. E no jogo da vida foi ele quem perdeu. Pife, pafe, o vencedor fui eu. E no jogo da vida foi ele quem perdeu.